Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da interdisciplinaridade. Nossa. Olha, eu não vou enrolar muito, porque a gente sempre enrola. Eu estava lendo agora há pouco e... Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Hoje é dia de notícias do mundo da música. O meu quadro preferido do Lixeirinha. Vai que é tua. Tá farelo. O Hoverphonic, que é um trio belga formado na década de 90, mais especificamente em 1995. Estão lançando Reflection este ano, que é o 8º álbum da banda, considerando um EP, um álbum ao vivo e um só de singles que saiu em 2006. Esse álbum de 2013, ele tem 15 faixas, é um disco muito gostoso. Eu sou suspeito pra falar que é uma banda que eu gosto muito. Eu noto com um carinho bem grande e tal. E eu escolhi a faixa que eu não faço a mínima ideia do que seja esse nome. Chama Amalf. Mas aparentemente a faixa que vai ser single do disco é a 4ª faixa, chamada Radio Silence, que é muito boa também. Mas eu quero a primeira. Isso aqui é uma ditadura, entendeu? Então, vamos para a nossa segunda notícia. O Billy Joe Armstrong, que é o vocalista do Green Day, por isso muitos vão odiar, porque muita gente tem preconceito com ele, eu mesma sou uma dessas pessoas. Que maldade. Deixa o cara, né? Então, deixa ele, tadinho. E a Norah Jones, que é uma querida, eles fizeram uma parceria e gravaram um álbum chamado Foreverly. O álbum tem exatamente o mesmo repertório que o disco Songs Our Daddy Toffas. E esse disco originalmente foi lançado em 1958 pelos Everly Brothers, a dupla de rock e country que fez sucesso nas décadas de 50 e 60. A ideia veio do cara, do Billy Joe, do Armstrong, do Green Day, assim, ele é fã dos caras, ele gosta muito desse disco, e ele fala que é um disco que ficou muito escondido, né, os dois falam sobre isso, ficou muito escondido, e que ele queria gravar o disco para as pessoas reconhecerem o disco, e trazer à tona, né, o disco que tá lá encaixotado e ninguém sabe da existência. Se você fosse fazer isso com algum disco, qual disco seria? Ai, não faz pergunta difícil. Eu nem toco, nem cantar canto. Tá bom. Nem cantar canto. E aí eu escolhi o single mesmo, que já tem até clipe, e que estará na página do Lixeirinha, que é... www.facebook.com/lixeirinha. E o nome da faixa, single, é Long Time Gone, que a gente vai ouvir. E essa é a nossa segunda notícia. Agora nós vamos para a nossa terceira notícia, que quem vai dar é o nosso queridíssimo Tuiz. Frank Zappa, nosso já conhecido aqui no programa Frank Zappa. Eu sou um zapólatra escrito, assim, tenho a tatuagem do Zappa escrito na minha testa, né? Todo mundo desse programa já percebeu, obviamente. Tá, meus amigos, mais amigos antigos e sabem, então. Então, aí tem a Zappa Family Trust, né? Que é, traduzindo literalmente, vai ser a família confiável Zappa, né? Que é o filho do Zappa. Parece que a filha também tá. Eu não sei ao certo, mas a ex-esposa do Zappa, eu não sei ao certo. Mas aí eles guardam o material do Zappa e vai lançando aos poucos, né? Eles vão lançando aos poucos. Muita gente tem o pé atrás com essa Zappa Family Trust, porque eles vivem colocando doce na boca de uma criança, assim. Por exemplo, eles vão lá e lançam um DVD do Zappa e colocam o trailer de Roxy and Elsewhere. Não, de... The Roxy and Elsewhere, que é um showzão do Zappa. Mas aí, no fim, acabou não lançando. Faz 10, 20 anos que... Não, 20 anos nem faz, né, que o Zappa morreu, mas... Ou faz, não sei. É, de qualquer maneira, acabam, né, instigando demais os fãs do Zappa e lançando coisas parcas, assim, né, aleatórias demais do Zappa. E agora lançaram o Road Tapes Volume 2, né? Acho que o volume 1 é do ano passado, se não for desse ano. E eu tava ouvindo o volume 2, que foi lançado agora, e... Gostei muito, lógico. Eu não sei se é a banda de 72 ou a banda de 73. Eu fiquei em dúvida, porque no começo, a primeira faixa do CD é uma introdução, né? Ele introduzindo membro por membro, aí cada um toca um pouquinho. E isso eles faziam em 72. Mas aí eu fui ver o repertório, é um repertório de 73, assim, deve ter pego um pouco da intersecção entre 72 e 73, não sei bem ao certo. Mas é um material muito interessante para quem gosta de Zappa e para quem não gosta também, para conhecer Zappa também e tudo mais. É um CD duplo, né? E eu escolhi a faixa Montana. Montana porque eu acho que é a mais radiofônica, né? Se a gente for ouvir aqui, por exemplo, The Priest Paradise ou Redenzel, acho que expulsam a gente dessa rádio e os ouvintes nunca mais ouvem Lixeirinha. Eu gosto, né, mais dessas músicas esquisitonas do Zappa. Esquisitonas para falar a linguagem de vocês. Ok? Então vamos de Zappa e as outras coisitas, e logo mais a gente volta com o terceiro bloco, não saia daí. My eyes do shine, radiate like a nuclear dense cloud. You're like a real strong cup of tea, giving me more than energy. Caffeine is just a small advance for all the triggers that make me na-na-na. Your very own. It down in a little white box that I can sell uptown. By myself, I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I just might grow me some bees, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. Ah, but then on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck the floss and swish it around. I would have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Whoopie-tie-yo-tie-ye, been to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. I'm gonna find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a very heavy duty zircon encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand, but by myself I wouldn't have no boss, 'cause I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlight at night. A little tweezer glint, and then I'd get a cup of coffee and give my foot a push. Just me and the pygmy pony over by the dental floss bush. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn of Montana. Cheirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.